Quando eu cheguei em São Paulo, dava pena quem me via. E comecei trabalhando, minha gente, eu sofria, lutando pra defender o meu pão de cada dia. Chega, senhora marcada, saindo de madrugada, com chuva e neblina fria. Foi 15 anos de luta, enfrentando a boca quente. Deus me deu boa saúde, peguei firme no batente. Hoje estou sendo invejado dos vizinhos e dos parentes. Nunca me senti cansado, carregava esse ditado, eu atrás e Deus na frente. Construí meu camarim na terra das 13 listas. Eu pintei o meu cenário, eu mesmo fui o artista. Minha fama está correndo nas emissoras paulistas. Meu braço foi rígido e forte, brilhou a estrela da sorte na frente das minhas vistas. Foi seguindo a passo lento, na estrada estreita e comprida. Passei segundos alegre, muitas horas doloridas. Quem trabalha sempre vê se eu ganhei esta partida. Venci o duelo sorrindo, agora já estou subindo a dura escada da vida. Como eu disse no começo, aguentei muito desaforo. Mas como diz o mais velho, a correia sai do couro. Já estou vendo os invejosos cobiçando meu tesouro. O mundo foi minha escola, descobri nesta viola a grande mina de ouro.